Terror periférico, clima maquiavélico. Só pé de guerra, balu, chama o médico. Pra tirar a pressão, tipo assim, pra te ajustar. Que não dá bomba na minha mão, seba, dia de bala. Não dá ré. Sou da Baixada, represento o meu povo. No jeito louco, no sangue, no meu olho. No dom da rima, de uma família unida pela ideologia, pela ideia que atira. Na fé não dou rolê, só pra ficar ligeiro. Se procurou por um mané, errou no preto. Porque até a pé eu chego onde eu quiser. Então já é até conseguir a vitória, né? Disposição que não dá ré. Eu jogo o jogo, dia de fé. Na disposição do criminoso que relata o crime no rap. Que vive a vida dos irmãos, não esquece. Eu faço preces, eu vejo tudo mudar. Na esquina onde quase me vi se acabar. O sol que brilha, ilumina uma tarde de domingo. No dia a dia correria, marco meu caminho. Sigo sorrindo, mas nem sempre foi assim. Mas aprendi a não antecipar o fim. Se eu cochilei, eu acordei, trabalhei dobrado. Sujeito homem, aqui não tem dois papo. Não vejo errado, não falo errado. Tenho atitude pra não ser um pela saco. Quatro letras, prontas para disparar. Vugo Seba, família nove bala. Eu vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, estou pronto pra virar o jogo. Eu vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, na Jatuba é só o certo, vacilou, vira bolsa. Só bem louco, sigo assim na minha passagem. Vários lugares, a rima é a criminalidade. É impressionante como aprendo a cada dia. Periferia me renova e me recria. O rap em mal disposição, tem várias faces. Eu escolhi retratar a minha realidade. Da puta criminalidade que me acompanha. Não sou do crime, mas não me afasto da minha banca. Tantos irmãos se renderam para o tráfico. Cada um seu, cada um, cê tá ligado. Daqui fui criado e eu não vou mudar. Meus irmãos são meus irmãos, deixa rolar. Se errar, se pá, correr errado. Não vai ter desconto, vai ser cobrado. Tem atitude que faz um homem virar um pouco. O júri aqui é imune, não tem suborno. Só louco, o certo é o certo. Tem que estar aqui pra entender meu dialeto. Se ando certo, não espero ser cobrado. Se ando errado, já era um abraço. Eu não sou lago, não refresco cu de pato. Sujeito homem, no microfone não pode dar errado. Quatro letras, prontas para disparar. Vugo Seba, família nove bala. Eu vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, estou pronto pra virar o jogo. Vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, na Jatuba é só o certo, vacilou, vira bolsa. Vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, estou pronto pra virar o jogo. Vou na fé, não vou dar ré. Onde eu estiver, na Jatuba é só o certo, vacilou, vira bolsa.